Boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta linda tarde aqui no Centro Espírita Zilda Gama. É uma gratidão imensa que eu tenho por estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de podermos falar da doutrina e de refletirmos juntos sobre temas que muitas vezes nos deixam preocupados quando nós temos essas notícias de calamidades, de fatos que acontecem. Nós somos bombardeados diariamente por tantas notícias, de tantos acontecimentos tristes, acontecimentos que atingem muitas pessoas, e nós ficamos refletindo o que acontece no planeta, o que está se passando no nosso mundo, para que possa... O que está se passando no nosso mundo, e nós temos um repositório de informações muito confiável e que nos dá muita certeza de que tudo isso que nós ouvimos falar de catástrofes, de problemas que acontecem em várias partes do mundo, não devem servir para nós como elementos de desânimo, elementos de ameaça. Não devem servir para nós essas notícias que nos chegam de guerras, de calamidades, não devem ser para nós um motivo de nos sentirmos fragilizados neste planeta. Nossa casa planetária, o planeta Terra, é algo extraordinário no universo. Há todo um equilíbrio, todo um sistema que funciona muito bem para garantir as nossas vidas. Mas de vez em quando esse sistema parece que vai entrar em pane. Parece que acontecem algumas convulsões no planeta, algumas coisas que ameaçam a segurança da humanidade. E quando nós vamos estudar e vamos pesquisar, descobrir o que já se passou com o planeta e o que poderá acontecer de acordo com os conhecimentos que temos hoje, que a ciência nos traz sobre a natureza do nosso planeta, nós nos sentimos muitas vezes temerosos e esquecemos que, na verdade, há muito mais trabalhando para a segurança da humanidade do que aparentemente forças destrutivas que possam nos aniquilar. Quando nós vamos estudar a evolução da vida neste planeta e depois todos os eventos que ocorreram com a humanidade terrestre, nós percebemos que há uma força poderosa, muito grandiosa, que sustenta a vida e a humanidade nesse planeta. Quando nós começamos a nossa evolução, nós éramos uma espécie muito frágil, muito mesmo. E evoluímos a ponto de nos tornarmos uma espécie tão forte, mas tão forte, que às vezes ela parece ser ameaçadora para o próprio planeta, devido à sua conduta e o seu comportamento. Mas toda vez que parece que tudo vai sair fora do controle, há forças poderosas que nos guiam novamente ao eixo. E é para transmitir esta certeza que nesta tarde nós vamos falar deste tema, então, chamado Expiações e Provas Coletivas. O título da nossa palestra é Experiências Decisivas. Nos inspirou um acontecimento recente, no final do mês de maio, quando o vulcão Kilauea, no Havaí, ele entrou em erupção e começou a destruição daquela ilha, né? E ali começou uma série de eventos que vocês devem ter acompanhado pela imprensa, devem ter visto imagens como essas, chocantes, da erupção do vulcão, que tem uma força destrutiva muito grande, capaz de aniquilar a vegetação e qualquer construção humana. Não tem força física que a gente possa deter a erupção de um vulcão, não tem como. A única possibilidade para o homem e os outros seres vivos é fugir do lugar. E a força destrutiva do vulcão nos faz pensar, então, que toda essa força, toda essa energia que faz surgir a lava, ela está sob os nossos pés, a alguns quilômetros de profundidade. Vocês devem conhecer certamente que a natureza do nosso planeta, ela é determinada por essas forças que moldaram, que formaram o nosso planeta. Domingo passado eu falava sobre esse tema e poucas horas depois aconteceu uma outra erupção, só que depois lá na Guatemala. Foi no dia 3 de junho, no domingo passado. O vulcão de fogo, como é conhecido, entrou em erupção e a força destrutiva veio com uma intensidade muito grande. Diferente do vulcão do Havaí, que expeliu principalmente lava, esse vulcão ele expeliu mais um outro tipo de material que tem um poder destrutivo bem grande, como vocês vão observar aqui pela imagem. Vocês devem ter recebido, talvez, esse vídeo em alguma rede social, ou no WhatsApp, algo assim. E ele tem uma continuidade triste, porque mostra depois as pessoas que morreram nessa avalanche que vem de material muito aquecido, partículas de rochas, poeira, gases tóxicos, que se envolver uma pessoa é a morte certa dela, é o desencarne. E essa força destrutiva, então, provocou muitas mortes lá na Guatemala. Muitas pessoas passaram por essa forma tão trágica de morrer. Mas isso não é uma novidade na evolução do planeta. Ao longo da nossa história, sempre ocorreram erupções vulcânicas em várias localidades. Por isso que quando vem essas notícias, a gente não deve entrar na onda daquelas pessoas que começam a dizer os sinais dos tempos, o mundo vai passar por uma destruição. Por quê? Isso sempre aconteceu e por muito tempo continuará acontecendo. Por quê? Porque faz parte das condições físicas do nosso planeta. Nosso planeta foi sabiamente estruturado para ser da forma como ele é. Ele não é o fruto de uma obra do acaso. Não são forças cegas que determinam esses acontecimentos. Há uma razão de ser para isso acontecer. E essas erupções, elas são tão antigas, a erupção histórica mais lembrada, mais citada, é a que aconteceu na cidade de Pompeia, no ano 79 da nossa era, depois de Cristo, em que a cidade foi destruída então. O vulcão Vesúvio, ele entrou em erupção e rapidamente cobriu com aquela nuvem de piroclastos toda aquela cidade e depois toneladas de cinza foram com o tempo cobrindo a cidade. E o estrago lá foi muito grande, inúmeras pessoas morreram naquela noite, né, que ocorreu essa erupção. E o poder destrutivo era muito grande dessa erupção, como foi das anteriores também. Cinzas e lama protegendo as construções e objetos dos efeitos do tempo, moldando também os corpos das vítimas. Isso aqui é uma das imagens que foram encontradas, inclusive recentemente ainda estão encontrando esses vestígios que aconteceram. Se nós formos buscar mais na bibliografia, nós vamos encontrar. Sempre existiram essas grandes erupções. Sempre aconteceram grandes terremotos, grandes convulsões, grandes catástrofes. Por isso que nós não podemos permitir que ninguém utilize desses fatos que são naturais, estão dentro de uma ordem, para nos instilar o medo. Porque a partir do medo nós somos facilmente conduzidos a ações, a atitudes e, sobretudo, o nosso sentimento de medo, a nossa vibração de medo, ela é capaz de inspirar o medo em outras pessoas também. E nós podemos, por essas ondas mentais que nós vamos produzindo, quando nós somos manipulados, então, a acreditar que estamos num período de destruição, um período muito grave da humanidade, nós fortalecermos justamente aqueles que não desejam o progresso da humanidade. Essa onda de medo que nós podemos alimentar a partir dessas informações pode ajudar aqueles que desejam dominar pelo medo. E há muito interesse nisso. Nós não vamos desperdiçar o nosso tempo para falar desses interesses. Todos serão capazes de entender quais são hoje. E não estamos falando apenas do mundo espiritual que tem um interesse no medo aqui dos encarnados. Também encarnados aqui desejam que as pessoas tenham medo. Porque quando você tem medo, surge um líder, o que você faz? Busca segurança nesse líder. Busca segurança em ideias, em ideologias, em sistemas, e você adere a essas ideias, a esses sistemas, e você os fortalece. É isso que muitas pessoas fazem nessas épocas em que aparecem esses eventos catastróficos. E quando nós vamos buscar esses eventos, nós vamos ver, vamos tentar entendê-los, nós vamos ver que isso faz parte da estrutura do nosso planeta. Como eu já tinha falado para vocês, então, o nosso planeta, ele tem no seu interior uma grande quantidade de material sob altíssima temperatura, que decorre de uma série de eventos físicos, químicos, que envolvem radiações, que envolvem uma energia que ajudou a formar o planeta. Nós habitamos uma parte sólida do planeta que ela é muito fina, que é o que nós chamamos de crosta terrestre. É uma camada de poucos quilômetros quando comparada com toda a extensão do planeta. Então é normal que de vez em quando todo esse material possa ser expelido por alguma das rachaduras que formam essa crosta terrestre. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, das placas tectônicas. Todo o nosso planeta, ele está como que boiando sobre esse material que é o magma. E essas placas que nós estamos apoiados é esse material que solidificou. Como existem rachaduras entre elas, é por elas que vai emergir esse material que vai provocar as erupções vulcânicas. Nós aqui no Brasil não estamos sujeitos a vulcões, por quê? Nós estamos situados exatamente bem no meio de uma placa. Então nós somos muito seguros nesse sentido. Aqui as nossas catástrofes são de outra ordem, como nós vamos falar logo mais. Então, na verdade, nós vamos ter áreas no planeta que são essas dos encontros das placas, onde esse material vai sendo expelido. Quando o nosso planeta se formou, ele estava sujeito, então, a muito mais atividades vulcânicas do que nós temos hoje. E há uma tendência de, no futuro, elas irem cessando, mas não no futuro próximo, é daqui muito tempo mesmo. Chegará um dia, então, no planeta que nós teremos toda uma estabilidade geológica e esses eventos não acontecerão mais. Mas até lá, nós continuaremos tendo outras tantas calamidades no mundo. Calamidades naturais como terremotos, tempestades, inundações. Isso faz parte da dinâmica do nosso planeta, furacões em várias partes do mundo. E temos outra ordem de calamidades, que são essas calamidades que chamamos de sociais, que são aquelas provocadas pelas ações, pela atividade das sociedades humanas. Também esses eventos muitas vezes nos sugerem uma grande insegurança. Me recordo quando eu era criança, ouvia falar das guerras que aconteciam entre Israel e os seus vizinhos, aquelas guerras que aconteciam, aquilo trazia muito medo, trazia realmente um desconforto muito grande em pensar o que vai ser do mundo quando eu for adulto. E hoje nós temos percebido uma onda muito grande de descrença, de desconfiança, de dúvidas sobre o destino da humanidade, que vem tocando principalmente as crianças e os jovens. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, dessa onda de suicídio que nós estamos tendo entre os jovens. Muitos procuram explicações para isso, mas a principal que nós podemos apontar neste momento é a falta de esperança. É a falta de confiança num mundo seguro onde o indivíduo possa se realizar. Porque as informações que nós temos, elas são sempre muito negativas sobre o planeta, sobre a sociedade, sobre os países. As religiões, infelizmente, falharam muito e muitos jovens hoje são descrentes da existência de Deus e de que há uma solicitude da parte dele para com a humanidade. Os que creem acreditam de que Deus irá sim destruir o planeta em algum momento para recomeçar tudo como uma vez supostamente ele possa ter feito. Então hoje nós vemos que essa descrença generalizada, essa falta de confiança na própria sociedade que nós oferecemos para eles, traz muito desestímulo. O número é crescente e nós precisamos vigiar tudo aquilo que nós vamos passando para as crianças e os jovens e não transmitir a nossa mensagem negativa sobre o mundo. Não ficarmos acentuando, dizendo que tudo é inseguro, de que realmente nós seremos destruídos, que realmente nós passaremos por graves problemas. Embora nós não vamos ocultar que existem sim riscos reais para a nossa segurança, nós sempre sobrevivemos a todas as catástrofes precedentes. Embora as sociedades em várias partes do mundo não sejam seguras, não ofereçam o melhor para os indivíduos, o homem sempre conseguiu reverter essa condição. Hoje, podemos considerar que existem muitos problemas que nos envolvem. Mas se voltássemos a 500 anos atrás, os riscos de viver em sociedade eram muito maiores. As pessoas eram muito mais vulneráveis do que são hoje. A vida humana era desconsiderada totalmente. Bastava você não ser da nobreza, a sua vida não valia nada. Você poderia ser disposto como eles bem entendiam. Hoje, apesar de tudo que possa nos ameaçar, já não há mais essa condição, por exemplo. Pelo menos é reconhecido que todo ser tem direito à proteção, todo ser humano tem direito à garantia da sua sobrevivência, embora isso muitas vezes nem aconteça. Mas pelo menos no plano das leis, isso já é reconhecido como verdade. Para muitos vão considerar isso não é progresso, é sim. Nós vivemos numa sociedade onde as leis deixaram de ser tão bárbaras, começaram a reconhecer os direitos das pessoas, significa um grande avanço que a humanidade teve. E quando nós vamos verificar as condições de vida até poucos anos atrás, as nossas condições de vida hoje são muito melhores do que já foram no passado, há poucas décadas atrás. Por isso que quando nós vamos falar dos problemas, nós temos que trazer também para os jovens a esperança. Houve sim avanços importantes nas sociedades, houve sim melhoria das condições de vida da humanidade, houve sim uma evolução para o ser humano. Hoje nós somos muito mais sensíveis a situações que antigamente não eram. Hoje em dia nós já somos mais capazes de nos solidarizarmos, de termos compaixão pelos animais. Coisa que até poucas décadas atrás nem se pensava, nem se falava em poupar os animais de uma morte dolorosa para que nos servisse de alimento. Hoje essa consciência vem crescendo progressivamente e mais pessoas estão preocupadas, sim, com o sofrimento dos animais. Isso mostra que a nossa sensibilidade está mudando ao longo dos séculos. Nós temos, sim, evoluído. As ideias positivas, as ideias que visam o bem-estar, não somente da humanidade, mas do planeta, vêm a cada dia ganhando mais e mais adeptos. Isso é uma demonstração evidente de que o nosso mundo está evoluindo, de que a humanidade está evoluindo. E quando formos falar dos problemas, temos que apontar também esses progressos que a humanidade tem realizado. Nós precisamos levar esperança para as pessoas que nos ouvem, para as pessoas que compartilham conosco a nossa experiência diária e, sobretudo, as pessoas que ainda não se decidiram realmente a crer, a confiar em Deus, aos jovens que ainda têm a sua mente repleta de dúvidas, às crianças que ainda estão vulneráveis a uma série de mensagens negativas, aliciadoras, mensagens que podem até desviá-los do seu caminho. Então nós precisamos transmitir essas ideias positivas sempre. Não deixar que esses discursos destrutivos, apocalípticos, tomem conta das nossas falas, a ponto de levarmos aos outros a desesperança. Quando nós vemos notícias sobre lugares como a Síria, que está tão arrasada com tantos problemas, nós ficamos questionando, como é possível, meu Deus, isso ainda acontecer? Por que a humanidade ela ainda está tão vulnerável a essas situações, sendo que nós já progredimos em tantos aspectos? E aí surge a dúvida, para muitos até, que acreditam naquelas informações que os espíritos nos trouxeram por tantas comunicações admiráveis, através de médiuns tão seguros, tão responsáveis. Há pessoas que às vezes questionam e perguntam, onde está Jesus cuidando da humanidade, sendo que nós estamos atravessando ainda momentos de tantas dores, de tantas lutas? Muitos vão dizer, daqueles que acreditam em Jesus, que acreditam na proteção divina para o planeta, vão dizer que nós estamos vivendo, então, essa grande fase das tribulações que vai marcar a destruição e o recomeço de um novo mundo. Vão dizer que nós estamos no prenúncio da era de grande sofrimento e grande dor. Mas fica para essas pessoas a pergunta, quando não houve sofrimento e dor na humanidade? Quando não houve guerras, quando não houve calamidades, quando não houve problemas? Sempre existiram. E as pessoas naquele tempo também pensavam, agora é o prenúncio das grandes transformações, do fim do mundo e do começo de um novo mundo. E nem por isso o mundo acabou e recomeçou. Ele continuou o quê? Continuou sendo transformado ao longo do tempo. Para se ter uma ideia, no ano 1000 da era cristã, as pessoas viviam na expectativa de que o mundo seria destruído naqueles tempos. Passaram-se 1000 anos e o mundo não foi destruído. E hoje, novamente, as pessoas estão dizendo: o mundo será destruído de forma iminente. E aí as pessoas vão passar 1, 2 séculos e vão perceber: o mundo não será destruído para ter uma grande renovação. Em períodos em que a humanidade esteve profundamente ameaçada, o mundo não foi destruído. Se formos recapitular o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com o avanço do nazismo e a onda destrutiva que ele poderia ter disseminado no planeta, nós poderíamos ter pensado: que conjunto de forças foram mobilizadas para que aquela onda destrutiva pudesse ser detida ali? E ela foi. O mundo, ele poderia ter se transformado de uma forma absolutamente negativa para a humanidade caso aquela ideologia tivesse vencido a Segunda Guerra, tivesse se tornado predominante. Mas houve uma intensa mobilização no mundo espiritual para que as forças aqui na Terra pudessem ser movidas contra aquela onda extremamente negativa e destrutiva que seria o avanço do nazismo no mundo. E eles foram detidos. A Alemanha foi vencida e os rumos do mundo se transformou de lá para cá. Então nós temos que pensar que sempre quando aparecer uma grande ameaça, haverá sim uma intervenção do mundo espiritual. Não quer dizer que aqueles que são os participantes dessas mudanças aqui na Terra sempre estarão certos. Porque aqueles que combateram o nazismo também cometeram os seus erros, também cometeram os seus desequilíbrios, também geraram sofrimentos desnecessários àqueles que estavam envolvidos em todo aquele conflito. Então, o que a gente pode concluir disso? Nós teremos ainda problemas, convulsões, transformações, e as próprias forças humanas serão acionadas pelo mundo espiritual para deter qualquer situação que o próprio homem cria. Mas ainda assim, nós seremos responsáveis por tudo aquilo que nós fizermos. Ainda que combatendo o mal, se nós utilizarmos o mal e ferirmos e machucar alguém, nós seremos responsáveis por aquele mal gerado. Por isso que toda vez que nós vamos pensar em deter algo que é destrutivo, que é nocivo, nós não podemos pensar em usar forças destrutivas e nocivas como aquelas que nós pretendemos combater. Temos que pensar em algo que mude aquela situação sem agravarmos a nossa condição no planeta. Muitos daqueles que ajudaram a deter aquelas ideias e aquelas forças poderosas que se movimentaram aqui no mundo, no nosso mundo material, na Segunda Guerra Mundial, estão até hoje respondendo pelos excessos que cometeram, pelo mal que causaram outras pessoas. Então nós, quando pensarmos em combater o mal, sob qualquer aparência que ele surja, nós temos que pensar em não gerar mais sofrimento para o futuro. Por isso que essas medidas que são propostas, às vezes, para combater alguns problemas que nós temos na sociedade, como a criminalidade, por exemplo, em que se levanta a ideia de pena de morte, castigos dolorosos e severos, isso poderá até deter essa onda de violência que nós temos, mas ela gerará certamente essas ações mais sofrimento para o futuro. Por isso que aqueles que ainda acreditam que será através da violência que nós vamos deter a violência do outro, podem estar certos que estarão, na verdade, trazendo para si mesmos consequências dessa violência no futuro. A lei de ação e reação, ela age de modo incompreensível por nós. Ela age de uma forma que nós não conseguimos, mas cada violência, não conseguimos entender perfeitamente, mas cada violência praticada desnecessariamente, cada mal que nós poderíamos não ter feito, ele está gravado em nós e ele ressurgirá em nossa vida em algum momento. Por isso que quando nós formos apoiar pessoas que pretendam produzir transformações na sociedade, não podemos apoiar as pessoas que estão buscando, através da violência, modificar a violência ou deter a violência. Nós estaremos gerando o sofrimento para as nossas vidas no futuro. Temos que buscar o exemplo de Jesus quando Pedro se propôs a defendê-lo com a espada. E Jesus deu a advertência inesquecível a Pedro: quem viver pela espada perecerá. Aqueles que dizem que não existe a lei de ação e reação nas palavras de Jesus encontram a contradição nessa fala. Quando ele diz que quando nós vivemos pela espada, nós morreremos pela espada, ele está deixando claramente essa mensagem de que toda violência que nós gerarmos, ela estará sendo depositada no nosso futuro para que a encontremos um dia. Por isso que nós precisamos hoje pensar para todos os conflitos, todas essas calamidades sociais que estão envolvendo a humanidade como um todo, buscarmos caminhos pela paz, pela não violência. Até com o uso da força, mas que essa força nunca tenha o caráter destrutivo e aniquilador. Que ela seja a força que promova a restauração do outro, a sua renovação, a sua transformação. Porque o nosso mundo, ele está em excelentes mãos. A inteligência que nós conhecemos como Jesus, da sua encarnação aqui no planeta, é uma mente poderosíssima. Um espírito que atingiu a perfeição antes mesmo da formação desse mundo. Ele já era um com Deus, ou seja, ele já tinha sua mente unida aos ideais divinos, aos ideais do Criador de todas as coisas, de Deus. Jesus, quando inicia a formação do nosso planeta, é aquele que foi encarregado pela sabedoria divina de conduzir todo o processo de evolução do planeta. Inclusive as forças físicas que moldaram esse mundo, que é aparentemente inseguro para nós. Essas mesmas forças que produzem catástrofes, cataclismas, tempestades, inundações, todas essas grandes forças, quando nós vamos ver os benefícios que elas trazem para a renovação material do planeta, nós começamos a perceber que o nosso planeta é como se fosse um grande organismo. E ele responde aos estímulos dos seus habitantes, que somos nós. Se nós quisermos realmente termos um planeta mais seguro, precisamos mudar as nossas tendências interiores, a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas relações. De uma certa forma, o nosso planeta, preso a todo esse ciclo, a todo esse conjunto de forças que mantém a sua estabilidade, ele responde também à mente e aos corações dos seus habitantes. Por isso que pregarmos a paz, vivermos em paz, é algo fundamental, porque nós estaremos, de alguma forma, contribuindo para que o nosso planeta evolua para uma estabilidade maior. Mas ainda assim poderíamos perguntar, poderíamos levar, pelo nosso desequilíbrio coletivo, pelas nossas ações coletivas destrutivas, poderíamos levar o nosso planeta à destruição? Imaginem vocês, então, que um pai responsável vendo uma criança tentando destruir algo muito valioso vai permitir que aquilo permaneça nas mãos dela? Não. Vai ser retirado dela. É assim que está se passando hoje com a humanidade. Todos aqueles que tivessem realmente um potencial destrutivo a ponto de desencadearem ações que possam aniquilar esse planeta, serão retirados daqui. Serão afastados deste planeta, como é o que está acontecendo agora. Há espíritos que não podem mais reencarnar na Terra. Eles não podem mais renascer aqui. Os que nós, às vezes, catalogamos como muito perversos, muito maldosos, estão sendo todos muito bem vigiados, muito bem acompanhados. No momento certo, eles são conduzidos a outros mundos, não permanecerão aqui. Então nós continuaremos ouvindo falar de calamidades, tanto naturais quanto sociais, aquelas provocadas pelo homem, mas nós não precisamos viver com medo. Não precisamos pensar que alguém maluco vai levar toda uma criação que remonta a mais de 5 bilhões de anos a se perder. O nosso planeta, ele não vai ser destruído por um povo, por uma pessoa, por uma nação, não vai. Porque quem cuida do nosso planeta é suficientemente sábio para intervir a cada momento. E aí fica ainda a pergunta, por que, que ele já não intervém? Por que, que nós já não vemos sendo detidos essas situações que provocam dor e sofrimento para tantas pessoas? Isso decorre da necessidade que as pessoas ainda apresentam de viver essas experiências. E aqui é necessário e é muito importante que nós reconheçamos que nós somos seres espirituais vivendo temporariamente uma experiência material. A destruição aparente do corpo, a destruição aparente das coisas materiais que nos cercam, ela não representa a destruição daquilo que nós somos efetivamente, já que somos espíritos. Então, essas circunstâncias tão dolorosas que nós ouvimos falar, de tantas calamidades, de tantos problemas que atingem tantas pessoas, representam experiências que essas pessoas, infelizmente, ainda precisam vivenciar. Representam as provas e expiações coletivas que eles necessitam passar. O nosso mundo, ele é muito bem cuidado. E alguém diria, mas Jesus, ele permite que pessoas sofram? Veja, ele permite aquilo que as leis divinas permitem os homens passarem. Tudo aquilo que nós observamos as pessoas passando coletivamente representam aquisições que elas coletivamente em vidas anteriores adquiriram. Representam realizações que elas mesmas desencadearam no passado. Então, nós podemos imaginar que, infelizmente, a dor e o sofrimento, ela ainda é necessária para muitas coletividades. E quando nós pensamos nas dores e sofrimentos que atingem o nosso povo, o povo brasileiro, e nós lamentamos tanto, hoje nós poderíamos dizer que o grande flagelo da nossa sociedade não é uma erupção vulcânica, não é um tsunami, não é uma peste, é algo que está entranhado na nossa sociedade, que é a corrupção. Quantos estão hoje detendo o avanço, o progresso no país, do país e da sociedade aqui, em decorrência da corrupção? Esse é o nosso grande flagelo, é a grande catástrofe que vem destruindo o nosso povo, entre aspas. Por que nós precisamos dessa experiência? Quantos de nós não temos refletido o quanto é importante o valor honestidade, integridade? Quantos de nós não estamos sendo confrontados por tantos maus exemplos a refletirmos sobre nós mesmos? O quanto nós somos corruptíveis, o quanto nós somos vulneráveis ainda a sermos também desonestos em muitas ocasiões. Por isso que nós passamos por essa prova. De alguma forma, essa experiência está moldando o nosso caráter, está moldando o nosso povo. Que até bem pouco tempo atrás, e ainda se fala muito disso, era o povo do jeitinho, que sempre procurava uma forma, meio que burlando as normas, as regras, para resolver um problema. E isso é algo que ainda está presente nas nossas falas, nas nossas atitudes. Nós somos tão confrontados pela corrupção e pela desonestidade dos que nos governam, para que reflitamos sobre nós mesmos, o quanto nós somos íntegros, honestos, com tudo aquilo que nós podemos gerenciar, administrar diariamente. Quantos de nós somos realmente incapazes de nos apropriar de algo que não nos pertence? Imagine que eu, trabalhando numa grande empresa, compreenda que algum daqueles objetos, algum daqueles itens materiais que estão ali, eu possa dispor como eu quiser para o meu benefício. Se eu vou me apropriar de alguma coisa que está ali sob minha responsabilidade. Se eu imagino que eu tenho direito, por exemplo, de tirar algo do meu patrão, mesmo que ele seja muito rico, mesmo que ele me explore, mas se eu imagino que eu posso me apropriar de algo dele e pegar para mim, eu estou sendo, de alguma forma, corrupto. Eu estou, de alguma forma, sendo desonesto. Ah, mas foram só algumas folhas de sulfite que eu levei para casa. É desonestidade, como aquele que roubou 100 milhões também. As consequências podem ser outras. Mas quando eu me aproprio de algo que pertence a alguém sem ela me dar, é roubo. Para muitos, isso choca quando essa imagem é trazida. Mas é algo tão pequeno, é tão insignificante, não. Se a gente rouba algo que custa pouco, Será que nós não roubaríamos algo que custa muito? E se não roubamos algo que custa muito, será que é porque nós não temos medo e não porque de fato sejamos honestos? São essas ideias que nós precisamos refletir todos os dias. São essas questões que nós precisamos pensar. Nós vivemos numa sociedade vítima da corrupção porque, de alguma forma, como espíritos, nós somos ainda corruptíveis. E precisamos muito adquirir essa consciência e reconhecer que nós não podemos nos apropriar de nada que pertença a absolutamente ninguém, sob nenhum pretexto. Se eu me considero lesado, prejudicado por alguém que me explora o trabalho, eu tenho o direito de mobilizar as leis para reivindicar o meu direito. Mas eu não posso eu mesmo ir lá e me apropriar daquilo dizendo que eu estou fazendo a justiça por mim mesmo. Então nós estamos hoje sendo coletivamente provados em algo que nós temos muito a ver sim. Senão nós não teríamos nascido aqui. Nós teríamos nascido lá na Finlândia, na Suécia, na Dinamarca, nesses países que nós não temos nenhuma referência de corrupção. A sabedoria divina teria nos situado lá e não aqui. Por isso que nós precisamos hoje reconhecer que esse país, sim, é o melhor lugar que Deus tinha nos colocar. Porque é aqui que nós estamos sendo testados e que nós estamos aprendendo pelos maus exemplos dos outros a nunca fazer o que eles fizeram. A repudiar aquilo que eles fazem e adquirir a consciência de que não podemos nos apropriar de nada que pertence a ninguém. Porque as leis divinas que situou alguém para viver aos pés do vulcão de fogo da Guatemala, que na sua erupção levou à morte dezenas de pessoas, é a mesma lei divina que nos situou a viver aqui no Brasil. São as mesmas forças espirituais que nos conduziram ao lugar exato que nós temos que viver. Então são as experiências coletivas que nós temos que passar, que são imprescindíveis para a nossa evolução espiritual. Jesus é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Sua mensagem de amor no Evangelho é a palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Ele nos conduz a vivermos neste país, neste local, por essas questões, por justiça, fraternidade, misericórdia. Isso talvez seja o que mais nós precisamos aprender das lições de Jesus nas nossas relações hoje, vivendo em sociedade. É aqui o local ideal para exercermos isso. Sermos mais justos, mais fraternos e mais misericordiosos. A palavra ressurreição aqui, ela entra no pensamento do Espírito Emmanuel como a ideia de renovação. Aqui é o lugar ideal para a nossa renovação espiritual. Então nós podemos considerar que não importa se as nossas provas se passam aqui, se passam lá no Havaí, na Guatemala, na Síria, onde quer que for. Cada espírito é trazido a viver junto com outros que possuem as mesmas necessidades. Por isso que eles estão nesses grupos passando pelas provas e expiações coletivas. E o que vem a ser essas expiações coletivas? O espírito Clélia du Plantier, um espírito que deu uma comunicação no século XIX e que chegou às mãos de Allan Kardec, ela nos fala sobre essas expiações coletivas, aquelas dores que as pessoas precisam passar juntas para aprender, para evoluir. Ela nos fala isso, olha, três caracteres há em todo homem, o do indivíduo, do ser em si mesmo, o do membro da família e, finalmente, o de cidadão. Sob cada uma dessas três faces, pode ele ser criminoso ou virtuoso. Isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo criminoso como cidadão e reciprocamente. Daí as situações especiais que para si cria nas suas sucessivas existências. Muitos desses homens que estão hoje criando problemas para o nosso país pela corrupção são bons pais de família. Amam seus filhos, fazem de tudo por eles. Só que como homens públicos, são desonestos. eles estão submetidos, como nós vamos ver nas falas aqui do Espírito, a tudo que decorrer das ações que eles publicamente praticam. E isso não tira deles o mérito de ser bons pais. E ao contrário também. Há homens públicos excelentes que foram péssimos para suas famílias. Cuidaram de uma coletividade maior, mas negligenciaram o cuidado com seus filhos, por exemplo. Então nós sempre estaremos sujeitos às consequências das nossas ações dessas nossas três dimensões que nós podemos atuar no mundo. A primeira, a do indivíduo, do si mesmo. Sabe aqueles atos negativos que nós praticamos e que prejudicam apenas a nós mesmos? Nós também sofremos as consequências deles. Os atos que nós praticamos contra a nossa família, sofremos as consequências do futuro. Os atos que praticamos contra uma coletividade, também responderemos por eles. Por isso que existem provas coletivas. Hoje, nós estamos coletivamente enfrentando provações, seja aqui no Brasil, seja na Guatemala, porque há algo a responder coletivamente por isso. Imagine que na história da humanidade, quantos atos bárbaros foram praticados coletivamente. Pessoas que se uniram para, por exemplo, massacrar outras pessoas. Um pequeno grupo, rival de outro, se reúne para criar um acidente e aniquilar toda uma família ou toda uma aldeia. Hoje eles estão respondendo por tudo isso. E nós também. Toda essa instabilidade que nós vivemos hoje no nosso país é fruto das ações coletivas que nós praticamos em outras vidas. Talvez não toda a população brasileira ao mesmo tempo, mas em várias épocas diferentes. E como os tempos estão precisando se renovar rapidamente, tudo aqui no mundo, tudo precisa se passar muito rapidamente, por isso que todos nós estamos, nessa grande população, passando pelas mesmas provas. Vários que foram em várias épocas foram sendo reunidos para que neste momento possam passar por essas expiações coletivas. E Duplantier ainda continua falando sobre essas provas coletivas. Não se pode duvidar de que haja famílias, cidades, nações, raças culpadas, porque dominadas por instintos de orgulho e de egoísmo, de ambição, de cupidez, enveredam por mau caminho e fazem coletivamente o que um indivíduo faz insuladamente, quer dizer, isoladamente. Uma família se enriquece à custa da outra, um povo subjuga outro povo, levando-lhe à desolação e à ruína. Uma raça se esforça por aniquilar outra raça. Essa razão porque há famílias, povos e raças sobre os quais desce a pena de talião. É isso, gente. Hoje nós estamos sofrendo o efeito de tudo que praticamos em outras vidas. E aí alguém diria assim, mas não seria melhor a gente lembrar do erro? Graças a Deus que a gente não lembra, gente. Se a gente se envergonha de coisas que nós fizemos nesta vida, de coisas que nos feriram profundamente nesta vida e nós nem queremos lembrar, imagine se todo o nosso passado ressurgisse hoje. Nós não temos estrutura emocional para lembrar de tantos erros praticados, de tantos desvios. A sabedoria divina ela é tão positiva que ela nos dá a oportunidade do esquecimento temporário até a gente adquirir virtudes a ponto de poder lembrá-los. Deus é tão misericordioso que ele faz o homem esquecer das vidas passadas justamente para que ele sempre possa recomeçar. E essa é a mensagem mais positiva que a gente pode tirar dessa ideia do esquecimento do passado. É que nós sempre podemos nos fazer novos, sempre podemos ressurgir. É esquecer mágoas, ressentimentos, é esquecer os próprios erros e tentar fazer o melhor a partir de agora. Que é isso que realmente vai contar o bem que nós fizermos e não o mal que a gente lembrar, o mal que a gente conseguir recordar. Por isso que nós precisamos aproveitar o momento de agora. Não precisamos saber o que fizemos no passado. Apenas sabemos que a lei justa e sábia divina nos traz exatamente a viver a experiência que precisamos. Então, por isso que nós temos que fazer hoje o melhor. Para que não sejamos no futuro reconduzidos a outros sofrimentos, a outras lutas. E Allan Kardec, ou melhor, o Espírito, vai concluir a comunicação assim. Ah, voltando aqui, né? Povos e raças sobre quais desce a pena de talião. Dessas convulsões sociais, uma melhora sempre resulta. Os espíritos se esclarecem pela experiência, o infortúnio é o estimulante que os impele a procurar um remédio para o mal. Na erraticidade, quer dizer, na vida, depois da vida material, refletem, tomam novas resoluções e, quando voltam, fazem coisa melhor. É assim que, de geração em geração, o progresso se efetua. Eu quero viver muitos anos ainda, porque eu quero ver essa nova geração que virá. Eles trarão novos valores. Nós que vivemos até os 100 e poucos anos, nós vamos ver uma humanidade já muito diferente daquela que nós conhecemos hoje. Porque virão novos espíritos, que não quer dizer que são nada de especiais. São esses aqui, olha, que eles vão relembrar de todos os erros que praticaram até esse século XX, vão tomar novas resoluções e virão renovados para cá. Virão com uma nova disposição, como nós já vemos hoje. Quantos jovens com ideais, com atitudes positivas nós encontramos diariamente? Que planejam, que idealizam, que experimentam, que buscam novas formas de melhorar a vida humana, de trazer conforto, comodidade, de solucionar problemas. Então nós vamos observar que progressivamente virão mais e mais espíritos assim, da própria humanidade, que passarão por esse processo. E nós mesmos seremos assim. Quando nós desencarnarmos, nós vamos ter nova disposição para, na próxima vida, fazermos mais e melhor do que fizemos nesta. Então nós teremos um mundo muito diferente nos próximos séculos e teremos uma humanidade muito mais saudável do que temos tido até hoje, com ideais maiores, com valores melhores do que temos sido até hoje. E nós precisamos, então, hoje, nos conscientizarmos então disso, de que todo o bem que nós praticarmos, de que todas as obras de justiça que nós exercermos no mundo, elas representarão o progresso futuro, que nós seremos herdeiros. Porque se existem provações coletivas, também existem recompensas coletivas. Se nós nos esforçarmos demais hoje a vivermos de uma forma mais fraterna, mais amorosa e mais caridosa, nós seremos definitivamente a pátria do Evangelho no futuro. Uma pergunta: o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Sim, nós sabemos que esse é o determinismo divino para o nosso planeta, que um dia os pacíficos herdem esse planeta. As pessoas que amam a paz, as pessoas que amam a harmonia, o equilíbrio, herdarão esse mundo. É uma promessa de Jesus. E o que os espíritos responderam a essa pergunta? O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Esses, porém, só deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Nós somos ainda orgulhosos? Vamos trabalhar para tirar isso de nós? Somos ainda egoístas? Vamos trabalhar para tirar isso de nós? Porque nós já vamos estar contribuindo para que uma pessoa humilde e generosa esteja nesse mundo. Por isso que o imperativo da melhora interior, a recomendação insistente que nós temos de renovação interior, ele é tão importante e tão urgente. Nós queremos um mundo melhor, precisamos nos tornar melhores, porque seremos mais um a contribuir para essa grande renovação. Nós não precisamos nos preocupar com que algo seja produzido para mudar o todo. Há inteligências muito valorosas pensando e idealizando o mundo de amanhã e determinando ações para modificar o panorama terrestre, as condições da humanidade. A nossa maior preocupação deve ser com a melhoria de nós mesmos. melhorarmos os nossos relacionamentos, cuidarmos mais das pessoas no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, falarmos menos mal ou não falarmos mal nenhum de ninguém, ajudarmos mais do que temos ajudado hoje no mundo. É isso que vai produzir efetivamente a mudança no mundo. É nós mudarmos a nós mesmos. E ainda que o mundo não mude, porque às vezes os planos divinos podem ser adiados, o importante é que nós estaremos mudando a nós mesmos. E nós estaremos modificando o nosso destino. Então nós não sofreremos as consequências do mundo que venha tardar na sua evolução. Porque nós estaremos, por exemplo, situados em lugares como hoje aqui na Terra, onde as pessoas vivem com uma certa segurança. Então, de qualquer forma, o nosso esforço no bem sempre valerá, sempre trará resultados para nós mesmos. Por isso que nós precisamos, ao invés de nos preocuparmos com a destruição iminente do mundo, ao invés de nos imaginarmos que nós vamos passar por muitas dores, muitos sofrimentos, o mais importante hoje é cuidarmos do ser que nós somos, melhorando aquilo que nós somos capazes de fazer pelo semelhante, pelo próximo. E isso produzirá resultados positivos que nos beneficiarão a nós mesmos. Essa é então a nossa mensagem para esta tarde. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine e nos ajude a assimilar bem essas ideias, e que possamos todos, na próxima semana, colocarmos essa ideia otimista, positiva em nossas vidas. Somos seres amados e muito bem cuidados, e precisamos amar e cuidar de mais pessoas, do nosso mundo, de tudo que nos cerca, banindo o orgulho e o egoísmo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.